tema da palestra de hoje é Jesus nos nossos corações. Eu acho que uma grande conquista de todos nós é a observação. É nós observarmos a vida, não julgarmos. O julgamento é uma coisa errada, é uma coisa que não é positiva. Mas a observação, ela é positiva. Observarmos a vida, os movimentos da vida, como a gente se coloca na própria vida, até que ponto, né, nós mudamos as coisas, até que ponto as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. E aí, observando essas coisas, a gente vai começar a entender que por trás, né, disso tudo existe um porquê, existe uma ordem, existe um princípio, existe uma vontade maior do que as nossas, que é Deus nosso Pai. É claro que numa vida, e principalmente no nível de consciência que a gente está, a gente não vai entender isso aí. Não vai entender, digamos assim, como, né, aquele cara que é um bandido não morre, e aquele que é bom morre. Aquela criança lá morreu sofrendo, e aquele outro, né, que aprontou, então nem morre. Enfim, tem coisas que, com o conhecimento ainda nosso pequeno, nós não conseguimos ainda analisar, nós não conseguimos ainda termos assim um fundamento firme das coisas. Por quê? Porque ainda nós não temos o discernimento das coisas. De tipo assim, aquela criança nasceu, né, e sofreu. Ou aquele outro sofreu a vida inteira e nunca reclamou. Nunca, digamos, né? Aí a gente diz assim, pô, mas um cara bom sofrer. Ou que nem aquele outro lá, que é um cara bom também, que eu conheço, me ligou hoje, até um cara. Aí eu disse para ele, também sou bom, falei para ele. E também fui enganado várias vezes. Eu digo, aí ele me disse, ah, porque pá. Aí como é que, né? Pô, tu é bom e de repente todas essas coisas negativas acontecem contigo. Onde está Deus nisso tudo? Que nem naquela criança, ou no meu caso, ou no caso dele. Todas as coisas, elas estão acontecendo obedecendo uma ordem. Nada acontece por acaso. Nada. A gente pode ver que tem muitas situações na nossa vida onde que era para ser daquele jeito e foi de um jeito totalmente diferente. Às vezes dizem, olha, ele tem 10 dias de vida, ele vive 10 anos. Às vezes dizem, tem 10 anos e morre no dia seguinte. Então, quer dizer, as coisas fogem, né, do nosso entendimento. Por quê? Porque muitas vezes o nosso entendimento, ele começa quando nós nascemos e ele termina quando nós morremos. E aí por isso que às vezes a gente não consegue entender. Porque aquela criança, ela passou o que passou, porque vejam bem, ela escolheu. Ela. E aquilo que ela escolheu, que ela sofreu um pouquinho aqui, aquilo que ela escolheu aqui, vem de lá de trás. Que é ela também. Tudo que nós estamos passando hoje é o resultado de atitudes que a gente tem. É resultado de comportamentos que a gente tem. Então, as coisas, digamos assim, elas não fogem de uma linha justa e correta, que é a vontade de Deus, nosso Pai. E nós continuamos remando. Continuamos, digamos assim, querendo dizer Jesus, cegos conduzindo cegos. Continuamos, né, delegando a nossa vida aos outros. Continuamos, de repente, deixando que os outros, né, decidam aquilo que a gente quer. Até as nossas roupas a gente usa baseado naquilo que os outros nos dizem. Será que é isso? Não é. Se nós estudar, se nós buscar na história, se nós buscar nos livros, nós vamos ver que em toda a história da humanidade sempre teve coisas assim grandiosas, que é a mão de Deus, né? E a mão de Deus que se manifesta muitas vezes por homens. Os homens que foram grandes no seu tempo e que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso estudo, que merecem a nossa análise, né? Como se nós estudarmos a vida de Gandhi ou do Buda, por exemplo. Cara, o Buda é uma vida para ser estudada. O cara era ricaço, tinha tudo, melhor do que nós aqui. Ele tinha quantas mulheres ele queria? Tudo ele tinha, porque lá eles são considerados tipo deuses. Aí um dia ele sai do palácio, olha que interessante que são as coisas. Isso é história, né? Não é coisa do espiritismo, coisa da minha cabeça. Ele sai do palácio eu não sei o nome dele. Quando ele sai, ele vê um velho morrendo, né? Ele vê a miséria. E para ele, que tudo era possível, porque ele fazia chover, ele fazia o que ele queria, digamos, né? Quando ele vê que todas essas coisas estavam acontecendo e que essas coisas fugiam, né, da força dele, da vontade dele, e ele não podia fazer absolutamente nada para aquilo, o que, que ele faz? Ele larga tudo, tudo o que, que ele tem, e vai só com as roupas, e ele vai lá, começa a meditar, e temos hoje, né, todo esse cabedal de conhecimento que foi Buda que deixou para cada um de nós. São Francisco, uma história parecidíssima. Filho de um grande comerciante, riquíssimo também, né? Vê a pobreza, vê a miséria e não aceita, larga tudo que tem. São Francisco mais radical, saiu de casa nu, nem a roupa ele não quis. Tudo ele tirou. E no primeiro cara que ele encontra na rua, ele pega um saco velho, e por isso que agora os coisas eram com saco, né? Ele pega um saco velho, ele bota, corta, bota, amarra, e ele anda com aquele saco, e ele funda, né, a Ordem dos Franciscanos. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos. Muitos outros, né, que nós poderíamos citar. Aí eu peço a vocês, o que leva uma pessoa a fazer isso? Já falei isso em outras oportunidades, e em tempos difíceis da minha vida, jovem, né? Eu me questionava muito. E aí, nesse questionamento, eu queria saber por quê. Porque tinham pessoas que estavam bem e pessoas que estavam mal. Aí eu queria saber por que tinha tantas essas diferenças. Por que, que uns tinham tudo e os outros não tinham nada? E por que de repente tu é vítima de uma situação que tu não pode fazer nada e que os outros às vezes não acontece nada? Então, procurando respostas, procurando estudar, né, eu comprei coleções, né, como é os pensadores, como é os grandes vultos da humanidade. Nessa enciclopédia, nessa coleção, grandes vultos da humanidade, que tem o Gandhi, que tem São Francisco, que tem Hermes, Zoroastro, Confúcio, Jesus, tem todos os grandão, né, tanto na questão religiosa como na questão científica também. Lá estava escrito assim, que eles tinham um espírito, uma vontade, um espírito. Aí eu me questionava, o que é esse espírito? Eu não sabia o que era espírito, né? Mas eles tinham um espírito empreendedor. Eles tinham um espírito de luta, de coragem, né? Eles tinham dentro deles assim coisas que eles não desistiam. O Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, sabe quantas vezes ele testou a lâmpada até que deu certo o tungstênio, que é a o material é um tungstênio, o material. Mais de 1000 vezes. Ele tentou mais de 1000 filamentos, cobre, alumínio, até que ele pegou um filamento de tungstênio, que é a nossa, né, lâmpada incandescente, e ele conseguiu mais de 1000 vezes. Aí quando eles estavam bem, né, sei lá o que deu, queimou fora tudo. Não sobrou nada do laboratório dele. Nada. Tudo nada. Aí ele diz assim, os caras são loucos. Por quê? Porque eles estão com Deus. E quem está com Deus, está tranquilo. Essa é a grande diferença. Aí quando queima tudo, o cara diz assim, tudo bem, agora nós vamos começar tudo de novo e melhor. Porque aquilo que estava ali, nós já tínhamos repetido muitos erros. Agora nós vamos fazer tudo numa base nova, tudo melhorado. Se vocês lerem a vida de Thomas Alva Edison, é isso aí. Foi um grande, um lutador. Então eles tinham dentro deles esse espírito, né? Aí depois, então nessa busca, eu ganhei o livro dos espíritos. E no livro dos espíritos, falava dos espíritos. E nós somos todos espíritos. Eu sou um espírito encarnado, vocês são um espírito encarnado. Aqui nós temos espíritos desencarnados, que a gente não enxerga, né? Eu não enxergo. Tem pessoas que têm essa facilidade, poucos. Mas, enfim, somos todos nós espíritos. Cada um de nós está num grau evolutivo, num processo de consciência de Deus. Aqueles que estão mais próximos de Deus, eles sentem Deus. E aí o que eles fazem? Deus é aqui. Mas Deus é espírito, é alma, é essência. E nós estamos aqui, e nós estamos na matéria. Mas mesmo estando na matéria, né, se o nosso coração, o nosso pensamento se firma bastante com as coisas de Deus ou com as personalidades de Deus, o que que acontece? A gente vive a verdade de Deus no nosso dia. Então, a gente não sofre tanto, a nossa vida vive de uma forma diferente. Por quê? Porque a nossa cabeça não está aqui, a nossa cabeça está aqui. E aqueles que faziam, tipo assim, o cara testar mil e uma vez. Por que que ele testou mil e uma vez? Porque ele tinha certeza que ele ia conseguir. Ele tinha certeza. O São Francisco saiu porque ele tinha certeza do que ele ia fazer. Buda saiu e viu aquilo e fez aquilo porque ele tinha certeza naquilo que tinha dentro dele. E aquilo que tinha dentro dele era tão forte que obrigou ele a tomar aquelas decisões que ele tomou. Mas foram certezas que eles tinham. Certezas de uma coisa muito maior, de uma coisa grandiosa, que cabe a cada um de nós caminharmos em direção a tudo isso. Jesus nos nossos corações é o quê? É realmente nós compreendermos que em todo esse processo nosso, aqui ó, para vocês terem uma ideia, daqueles todos que eu citei, né? A humanidade ela teve um lance assim também, que é, vale a pena a gente... Aqui foi Abraão, né? Abraão. Depois vem Moisés. Depois vem Jesus. Aqui Jesus. Depois vem, agora 2000, né? O libertador, que é a ciência. Ciência, não vou botar espiritismo. Bom, mas bota lá, espiritismo. Ou seja, intervalos aqui de 2000 anos cada um. Certos. Tem um intervalo de 2000 anos cada um, bem certinho. Então, vem lá Abraão, isso para toda a humanidade, e diz olho por olho, dente por dente, porque dizendo que tem uma lei, tem um Deus. Vem Moisés, não, os não. Vem Jesus, amar. Vem o Espiritismo e diz, tu é uma alma, faz o que tu quer. Tudo que tu plantou, tu colhe. Tu tem as rédeas da tua vida, tu és senhor de ti mesmo. E tudo isso em tempos, porque a humanidade como um todo, ela vem recebendo essas informações através desses grandes mestres. E esses grandes mestres, que são eles estão vinculados com a gente. Eles estão compromissados com cada um de nós. Jesus disse, se eu tiver 100 ovelhas e uma se perder, eu largo as 99 e vou atrás daquela. Então ele tem um compromisso com cada um de nós. Jesus, né? Um compromisso de quê? De um irmão maior, dele, a tal ponto que ele disse, né? Eu sou caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é a porta, aquela alma que vem evoluindo e que em 2000 anos não atendeu os ensinamentos dele, não vai passar, né? Pelo novo degrau evolutivo. Então, Jesus. Vamos falar um pouco dele, porque vai ser Natal, né? Semana que vem é Natal. E nós vamos comemorar o aniversário de Jesus, que é o Natal. Jesus, ele nasceu de uma forma normal. Claro que ele foi profetizado, né? 2000 anos antes, os caras já falavam que Jesus ia vir um grande cara. Abraão falou de Jesus 4000 anos antes, que ia vir o cara, ia morrer como um cordeiro, né? Moisés falou que eles iam pegar as roupas de Jesus. Quando eles tiram Jesus da cruz, os caras pegam a roupa e vendem por dinheiro. Moisés falou isso, está escrito, está tudo escrito. Então quer dizer, então Jesus vem o anjo da guarda, tal. Maria concebeu Jesus de uma forma normal. José, de uma forma normal, ficou com Maria. Jesus nasceu de uma forma normal, foi uma criança normal, né? Só com um conhecimento e uma grandeza de alma grandiosa, a tal ponto que com 13 anos, quando ele vai para... Com 13? Ou 9? É, 9, 13, bem novinho. Ele vai para Jerusalém e aí começa a falar lá com os doutores da lei e eles ficam estupefados, né? Com a grandeza das respostas de Jesus. com o conhecimento que o cara tinha. Mas esse conhecimento é evolução. Ele vinha trazendo dentro dele, né? E aí o que acontece? Depois, então, ele vive uma vida normal, entre aspas, né? Aos 30 anos, ele é batizado por João Batista. Quando João Batista vê, ele diz assim, isso está no Evangelho, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele chama o cara e diz assim, eu tenho que te batizar. Aí o Jesus diz para ele, tu tem que me batizar. Aí ele diz, bah, eu não sou digno nem de tirar tuas sandálias. Aí Jesus diz, não, tu tem que me batizar, porque já está escrito. E nós temos que cumprir a escritura. Aí João batiza Jesus e nesse momento desce sobre Jesus a pomba, né? Que está no Evangelho. Se você não no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho, o Evangelho normal. Toda essa trajetória. Aí desce a pomba do Espírito Santo sobre Jesus. Dos 30 anos aos 33 anos, é todo o lance messiânico de Jesus. Todo o lance das curas. Porque Jesus, ele é, na real, Jesus ele é tomado, né, pela pomba, digamos, que se chama, que é outra pessoa. Cristo não é Jesus. Jesus nasceu lá em Nazaré, é filho, né, de Maria, filho de José, filho do carpinteiro, um cara que pesava tantos quilos, pá, pá, pá, pá. Cristo era quem ele transferia. Ele falava por Cristo. Ele era Cristo naquele momento. Por quê? Porque tipo mediunizado, entendeu? Tipo assim, uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa aqui. Quando ela incorpora um espírito, digamos. Né? Não é bem incorporar, ele acopla. E nas grandes entidades, o que que acontece? Eles encostam. E Jesus, ele tinha a influência de Cristo, que é um ser ainda maior do que ele. Por isso que Jesus dizia, eu estou no Pai, né? E o Pai está em mim. E numa outra passagem ele dizia assim, de quem que ele falava, né? Se ele falava por ele mesmo, ele disse que não. Ele disse assim, ele dizia assim, o Cristo, ou seja, uma pessoa que não era ele. Mas então, o que que ele faz? Dos 30 aos 33 anos, que eu, até nós recomendamos que vocês leiam o Evangelho, que é uma coisa espetacular, não o Evangelho segundo o Espiritismo, que também que é bom, né? Que aqui tem passagens dele, mas o próprio Evangelho, leiam, tentem compreender Jesus, tentem entender o que que ele quer dizer, porque ele é o cara. Ele é o cara que ele dá as letras de como tu vencer na vida. Vencer, que eu digo, essa prisão que é a questão do materialismo, que é a questão da ansiedade, que é a questão, né, da depressão, que é a questão de todos esses problemas que nós criamos. Por quê? Porque dentro existe um Deus Pai bom e justo, existe toda uma organização espiritual, e aí nós ficamos chorando, chorando porque de repente morreu o cachorrinho. Não, até eu chorei já quando morreu a minha, eu chorei. Mas enfim, eu digo, às vezes a gente fica focado numa coisa e não acreditando nas coisas maiores que a gente tem. Então ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele convida, né, cada um de nós a ter ele como modelo. Porque, tipo assim, o que que ele fez? Nada. E o que que ele passou? Tudo aquilo que ele passou. Então, se nós tivermos ele como modelo, o nosso sofrimento, acreditando na continuidade da vida, não é nada. As nossas dores não são nada. Desde que a gente acredite em coisas maiores. Ele diz, ó, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida da vida simplesmente, as aflições se abatem com todo o peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe sua amargura. É isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu aliviarei. Mas ó, entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos filhos. E essa condição está na lei. Se o jugo é a observação da lei, o jugo dele é observar o que ele ensina, é fazer o que ele diz. Uma vez que impõe o dever, que é o amor e a caridade. Então, leio. Existem vários livros ali na biblioteca. O Sublime Peregrino é simples. A vida de Jesus contada por ele mesmo é fantástico. Existem vários livros sobre esse cara aqui. É um cara para ser estudado. Porque eu digo para vocês, só vai adiante aquele que conhece as coisas de trás. Se tu não conhece as coisas daqui de trás, é difícil tu avançar. Então por isso que às vezes é bom ter essas referências, né? Não só do próprio Jesus, como de outros grandes mestres, né? Pela importância que eles têm a todos nós.